vamos já gravar som! E quem não for o bloquinho delas, ai ai. Atenção todas as meninas que tá aí no paredão e quer seduzir o boy. Você vai olhar pra ele e vai fazer assim, ó. Bloquinho delas. Joga o cabelo pro cara que tu tá na intenção. Olha gostoso pro cara que tu tá na intenção. Empina a bunda pro cara que tu tá na intenção. Vai rebolando pro cara que tu tá na intenção. Vai devagarinho até embaixo. Vai devagarinho até embaixo. Vai devagarinho até embaixo. Olha pro cara que você quer. Se você desceu, agora você vai subir, vai. Vai devagarinho até em cima, vai. Vai devagarinho até em cima, vai. Mas tem que jogar gostoso, viu, mãe? Ítalo CDs, Marcelo CDs, Sacra Produções. Terrível. Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso. Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão Seco é cabuloso. CDs, por isso que eu dou repertório. De novo, dou de novo, dou de novo. Mete seu gostoso, mete seu gostoso. Mete seu gostoso, meu tesão é cabuloso. Mete seu gostoso, mete seu gostoso. Mete seu gostoso, meu tesão é cabuloso. Dou de novo, dou de novo, dou de novo, dou de novo. Que delícia, amor. Mete seu gostoso, mete seu gostoso. Mete seu gostoso, meu tesão é cabuloso. Paisagem. Bota, bota, vai. Bota, bota, não. Mas de bota, bota, vai. Bota, bota, não. Mas de bota, bota, vai. Bota, bota, não. Mas de bota, bota, vai. Bota, bota, não. Mas de bota, não. Mas de que é melhor que só fiel. Atualizações, Aguinaldo Paredão, Vitor CDs. Na hora que ele não falar, vai ver que isso não é drama. Devagarinho eu vou sentar, só por favor não se apaixona. Tô gostando quando falo assim, né? Tô gostando quando falo assim. Tô gostando quando chamo assim, né? Tô gostando quando eu falo assim. Desgraçadão, bota tudo com pressão. Desgraçadão, bota tudo com pressão. Desgraçadão, bota tudo com pressão. Desgraçadão, bota tudo com pressão. Desgraçadão, bota tudo com pressão. Bota tudo com pressão. Bota tudo com pressão. Bota tudo com pressão. Feliz na viagem. Bota tudo com pressão. Desgraçadão do swing. Vai, Bruninha, vai. Eu tô estressada, ele fica com gracinha. Ontem meia-noite me arrumou uma desculpinha. Então tá, amor, hoje eu tô revoltada. Vou pro cabaré junto com a mulherada. Vou dormir lá embaixo, na casa dos machos. Vou dormir lá embaixo, na casa dos machos. Vou dormir lá embaixo, na casa dos machos. Vou dormir lá embaixo, na casa dos machos. Pode ter certeza que lá eu me acho. Sequência de vapo-vapo, sequência de vapo-vapo, sequência de vapo-vapo. Delícia! Sequência de vapo-vapo, sequência de vapo-vapo, sequência de vapo-vapo. Delícia! Que brocão, brocão grandão. Que brocão, brocão grandão. Que brocão, brocão grandão. Meu Deus, brocão grandão. Que brocão, brocão grandão. Que brocão, brocão grandão. Que brocão, brocão. Bloquinho dele.